Direct to dial 3897. Fine, heading dial 3897. Sim, 67, divisa colar, 1,60 graus, 8 nós. Centro Recife, 1251, alternativa 1-3325. 251-3325, 1755. Do Rio Gol, 1601, boa noite. Tá, próximo ponto, capitão no zero, pronto. Autorizado, né, Mateiro, 601. Me mantém, 601 no ar. Sete, decola os 40, controle 208. 08, obrigado. Patrulha de agora 567, boa noite, cruzando 1070. Uno 567, sobe ao 360, contato radar vigilante. 360, agora 567. Salvador, gol 1940, na posição 1, para pushback acionamento. 940, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, se não leva certo. Sul November, prossiga. Vão ao pátio. Aderecer, 1.010 no corredor Axé, após 085, correto disponível, decola da 1.7, curva direito, controle 1.20, decimal 8, aciona 5.127, coteja. A borda, altímetro no 019, para acionamento do Rio 1-8, decimal 6, bom voo. Livre decolagem 601, no vento 1-60 graus, 62 nós. Livre decolagem, voo 1-601. Decola os 43, controle 208. 208, grato. Uma boa noite. Salvador, voo 1601, decolando 6. Voo 1601, no contato radar. Sobe, mantém o nível de voo 360, serviço de vigilância. Ok, sobe para o nível 360, o restante da mensagem é vigilância, isso? Serviço de vigilância. Estou subindo para o 360, voo 1601. Controle o Papa Tango, Mike de Alialfa, cruzando 135. Mike de Alialfa, identifique, chegada MAN, vê se mantenha o 080. 80 MAN. Sun 3897, contact City Center, frequency 1251. If enable 133.25. 251-3321, Sun 3897. Good night. Bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa no ponto de espera, Torre 1-8-6, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera, 2-6, bom voo. Dois sete. Autorizado, chama para ingresso no 7. Uno 567, chama Centro Recife. Uno 260, alternativa 1288. 260, 288, obrigado. Mike Itália Alfa, desce a 4 mil pés, ajuste no 09. 4 mil pés, o Mike Itália Alfa. Autorizado, repartir alinhado e pronto, não lembro. 301, eu chamo Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 351, 3325, obrigado, no 601. Te autorizado a alinhar e decolar, vento 160 graus, 10 mais, 940. Autorizado a alinhar e decolar, 10, 940. Já decolar November, vento 160 graus, 129, pistão 7. Zulu November, decola 5-2, controle 208. 1-2-0, decola 8, Zulu November. Nove quatro zero, decola 5-2, controle 208. 208, 940. Muito boa noite, Azul, a gente vai falar da sua escuta. No November, em condições visuais, no meu pet, reporte farol da barra. Salvador, o 1940, passou 1.700. 1940. Sobe e mantém o nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, 1940. November com a pro ideal pro destino? Suba 085, aguarde para o AIRC. Subindo para 085, é com 090, aguarde a autorização para o AIRC. Mike Charlie Alpha, voe pro de Duna, Mike Charlie Alpha. Na torre de Duna, Mike Charlie Alpha. Torre, boa noite, o Guardião 07. Guardião 07, possível. Antenado com 02, comandante estourado, então é o Fábio. Fiquei ciente, está livre para decolagem para o Açu, saída visual litoral, e após conseguir cabine em coordenação com o controle, acione 0107, informe fora do solo, vento 160 graus, 129. Passado padrão, vai decolar com o Pro Açu, posteriormente controle 208, vai entrar no Guardião 07. do solo, Guardião. 7, Guardião, decola o 55, chama o controle 208, prosseguindo para o sul. 1208, prosseguindo para o sul, controle, obrigado. Salvador, 1273, posição 2, pushback acionamento. 1273, posição 2, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama ele. 3894, acione identificação. Autorizada a chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. 050, chegada Mari, voo 3894. Controle, boa noite, Guardião 07. Guardião 07, em condições visuais, reporte visual cabe para o pouso. Reporta visual do caso, Guardião 07. No novembro, após o farol da barra, o inicialmente comprou a 300 devido a um tráfego descendo instrumentos na chegada man. Assim que cruzar com esse tráfego, será autorizado o direto LZ. Após o farol da barra, pro a 300, é cruzou no novembro. Mike Talhão, para 2000 pés, autorizado. Reporte na final da pista 10. 2000, chamar na final, o Mike Talhão. Visual do CAB, o Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07. 7. Alfa vai observar o Eco Zulu November, um Papa Alfa 3-1 à sua direita, agora 1 hora em 10 milhas, a aeronave transporte de enfermo, cruza 4.500 pés em subida. Afirmativo, paciente por no aviso, está cruzando agora 5.700. Eco Zulu November, Xingu a sua posição de 1 hora em 9 milhas, livra 055 em descida, com deslocamento Eco. Tráfego, porém, ainda não está visual, o Eco Zulu 90. 1940, Centro Recife, 1251, alternado no 3325 no 940. 1251, 3325, Recife, 1940, obrigado. O PB 186 tem 3 horas de autonomia até na cabina. Gente, 186 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18 decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 18 decimal 6, obrigado por falar. Zulu No November já cruzou em nível com Xingu, foi agora direto IRC. Na presente direto IRC, já cruzou no November. Pode estar pronto, gol 1-2-3. Cruzado ali a e decolar, vento 160 graus, 109-273. Decola da Mazel, bom. Controle Salvador, Santa 294. Pequeno desvio à direita que entrou 080 por 20 milhas, ok? Gente. Vamos lá, retornando aqui. Salvador, muito boa noite. Felipe 5218, transfere e sente, né, Victor? Felipe 5218, identifique, desça ao 050, voa ITAP. Identificando para o 050, direto em TAP, da presente. Estamos na cola 03, controle 08. 308, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite. 1273 da Gol, passa 1500 na Dael. 1273, contato radar na decolagem. Sobe e mantém o nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, 1273 na Dael. Estabilizado, Mike Serapa. Excel Alpha, complete a final. Chame torre, frequência 1 no 8, decimal 6. 18 mil, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre, uma que Charlie Alpha, tá 3 milhas do estado. Tem Charlie Alpha, vai pousar no 7 ou no 0? É 1 no 7. Está autorizado o pouso, vento 1,60 graus, 1,09, Mike Charlie Alpha. É, só confirmando, autorizado o pouso 97, Mike Charlie Alpha. É, confirmando, está autorizado desviar para final da 1,7 e aporte na final. Ok, então eu chamarei na final da 1,7, o Mike Charlie Alpha. Chame a 6212, identifique. Chegada Mari, desce e mantém o 060. Desce pro 060 na Mari, identificou 6212. Controle 1273 da Gol. Agora controle. É o Gol 1273, solicita desvio à direita, proa 250, aproximadamente 15 milhas a fim de evitar a formação. Vamos 23, poderia fazer o desvio pela esquina, temos um tráfego por 320, também efetuando desvio na proa 070. Entraria em roda de colisão. Ok, infelizmente eu não tenho condições mais de fazer pela direita, porque se eu curvar a esquerda agora aqui, aliás, pela esquerda, se eu curvar a esquerda eu entro na formação. O senhor pode me restringir na altitude, se o senhor quiser. Não, sim, já está autorizado o desvio, volume 273, já está superando dentro de mais um minuto em altitude. Mantenha o desvio, reporta o pé. Ok, é livre de desvios então, vai manter a proa 250, aproximadamente 10 milhas, após vai voar da EL. Após, autorizado direto Leda. Ok, após direto Leda, apenas para sua informação, a formação está exatamente na radial de saída aí, a 198 aproximadamente, de 15 a 20 milhas do VOS Salvador. Grato pela informação, Golo 273. 73. Controle, o TAN 3894, tá agora na proa 040, ok? Bate 50. Sim, está autorizado a final do procedimento ILS-X-Way, dessa para 2.000 pés, altimetro como 019, reporte estabilizado, TAN 3894. Reporte estabilizado, então vai na presença aqui em proa Duna e palmaré estabilizado, TAN 3894. Autorizado. Na esquerda agora, 1273. Confirme? 273, curva na esquerda, pro Agileda. Ok. Recruzou o Lovem, chamar de pouso. Os 2305, chamar de pouso. Certo. Solo livrado para a alavanca da Baixa, o Baixa Salada. Ok, solo 08, o chassá, presença de vento.